Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença para entrar nos seus lares nessa manhã de dia de Natal, né? Comemoração do nascimento do nosso Mestre Jesus para nós, humanos. E pedindo licença para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do apoio também da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Dia 25 de dezembro, estamos chegando próximo ao final do ano, mas, como todos sabem, estamos comemorando o aniversário do Mestre Jesus. E quem está conosco aqui hoje para conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre Jesus e o Natal. É o nosso irmão Mário Vinhas da Casa do Caminho, preletor, né, orador, palestrante, que nós temos aqui na nossa cidade. Além disso, é o responsável lá direto pela livraria Casa do Caminho, que está lá sempre pronto a conversar conosco, né, a apresentar uma boa obra para as pessoas que ali chegam, e também aproveita para fazer o atendimento fraterno, muitas vezes ali das pessoas na própria livraria Casa do Caminho. Primeiramente, também vamos dando aqui a informação que o nosso irmão Rui Barbosa hoje não estará conosco, que ele foi passar com seus familiares fora de São José dos Campos, e o Rui merece, talvez ele nunca tenha faltado assim um dia no programa, né? Eu e o Rodrigo é que faltamos muito mais, e ele está sempre aqui a postos, e dessa vez ele precisou ir e merece passar mesmo com a família, que fazia algum tempo que ele não passava junto com a família, assim, ou com os familiares dele que estão fora de São José dos Campos. Então hoje o Rui vai fazer muita falta aqui pra gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Mário. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E pra você que está nos escutando na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado durante o dia, durante a semana, e principalmente todo programa de domingo é reprisado terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. Então, contamos com a participação de vocês. Baixe aí o nosso aplicativo, entre em contato conosco no telefone que o Jorge já comentou, mas eu vou falar novamente, que é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, para participar respondendo a pergunta aí do sorteio. A pergunta para sorteio é a seguinte: a gente vai sortear dois livros espíritas no final do programa, então quem quiser participar, basta mandar a sua opinião, o que vocês acham, sobre atualmente Jesus ainda é considerado o principal personagem do Natal? Então deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acham sobre se Jesus é considerado ainda o principal personagem do Natal. Então ligue para nós, ou entre no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita, ou através do nosso WhatsApp. Para acessar o nosso WhatsApp, basta entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então, lá tem um formuláriozinho, é só preencher, e aí vocês já recebem um e-mail e entra automaticamente. E lembrando da rádio online, então, é só colocar vivenciaespirita.com.br/rádio para ouvir o programa através do seu celular ou através do computador. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 5 minutos. Estamos iniciando aqui, como já apresentamos, o nosso irmão Mário Vinhas, muito conhecido aqui em São José dos Campos e na nossa região, que é uma pessoa que está sempre conosco aqui também no programa Vivência Espírita. E mais uma vez, né, ele interrompeu lá suas comemorações de Natal para vir aqui conosco participar desse programa num dia festivo, num dia tão importante para nós aqui que comemoramos o aniversário do nascimento do Mestre Jesus. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Nós temos razão para estarmos duas vezes alegres hoje, né? Primeiro, estar novamente com vocês e depois falar a respeito de Jesus, de seu nascimento, do Natal, enfim, né? Então é muito prazeroso para mim estar aqui mais uma vez com vocês e vamos em frente com as bênçãos de Jesus e de Deus nosso Pai. Mário, nós colocamos até a pergunta aí sobre o que as pessoas pensam em relação aos natais atuais, né? E nós estamos vivendo um mundo que, embora a gente fazendo análise do que ficou para trás, né? Fazendo análise do que nós já fomos como seres humanos, fazendo análise do que nós já fizemos como seres humanos, dá para sentir que a nossa evolução moral foi muito pequena em relação ao que a gente vê lá para trás. E Jesus esteve aqui há 2000 anos, né? Nós consideramos ainda isso, Jesus passando todas essas informações importantes para ele, nós estamos dando o devido valor, né? Jesus é mesmo o Natal para as pessoas? Olha, a nossa opinião, e creio que é de todos nós no momento, é que está havendo um desvirtuamento muito grande em relação ao objetivo principal do Natal. Hoje se preocupa muito com o material. Hoje se preocupa-se muito com presentes, comidas, bebidas. E dificilmente nós podemos aceitar que isso esteja acontecendo. E, consequentemente, a preocupação que se vê hoje é muito mais com os percentuais de venda do comércio, é com os preparativos para as viagens e férias e tudo mais, e a razão principal da festa é esquecida. É claro que existem muitos grupos que estão aí corajosamente lutando para manter o sentido espiritual do Natal. Mas percebe-se que esse sentido espiritual do Natal está cada vez mais sendo perdido, dando lugar então à matéria propriamente dita, né? Haja visto também que hoje existe um grande concorrente para Jesus, né? Que é o Papai Noel. E pergunta-se para uma criança hoje o que significa Natal para ela, ela vai dizer Papai Noel. E isso a gente pode, se é que podemos colocar responsabilidade em alguém por estar acontecendo, muitas vezes em relação aos pais que não passam aos seus filhos, não passam para as novas gerações, esse sentido mágico que o Natal traz para todos nós e que basicamente é a comemoração do nascimento de Jesus. Embora simbólica, é a comemoração do nascimento de Jesus. Mário, agora... Um outro fator também, que nós espíritas gostamos de estudar bastante, é a data, por exemplo, né? Existem muitos estudos científicos, né? Astrônomos, né? Que fazem a correlação e dizem que Jesus não nasceu nessa data, por esses dias. O que a gente poderia falar disso? Bom, Jorge, na realidade não se sabe, nunca se soube e certamente jamais se saberá a data exata do nascimento de Jesus. O que aconteceu foi que lá no princípio do cristianismo, a data da comemoração do nascimento de Jesus era feita em diversas ocasiões diferentes, pelos povos dos diversos lugares. Alguns comemoravam em janeiro, outros comemoravam em abril, alguns comemoravam até em julho. Porque muitos, os astrólogos dizem, por exemplo, que Jesus deveria ser do signo de leão, em função do seu temperamento, né? Mas isso tudo é outra história. Então, o que nós vemos hoje é que a comemoração do dia 25 de dezembro foi instituída pela Igreja a partir de um determinado momento da história do cristianismo. E existem algumas razões que explicam isso. Por que 25 de dezembro, né? Então... vejam que, basicamente, o que se sabe é que, na ocasião, existia uma festa pagã muito concorrida, né? Era ligada às colheitas, aos acontecimentos de astronomia, solstício de inverno e qualquer coisa mais assim, né? E essa festa era muito concorrida, como nós dissemos, as pessoas iam, já era uma tradição, né? Inclusive os próprios cristãos convertidos. Então a Igreja quis estabelecer uma data que, em palavras mais simples, fizesse concorrência com essa ocasião. E achou por bem, então, colocar o nascimento de Jesus justamente na ocasião dessa festa, para que pelo menos os cristãos tivessem um motivo mais forte para abandonar a festa, que era uma festa pagã, consequentemente levada assim a excessos, né? E os cristãos então teriam uma ocasião para comemorar o nascimento de Jesus e firmar essa data como sendo uma comemoração absolutamente espiritual. O que a gente tem informação é o solstício de inverno para o hemisfério norte, né? Então ele começa ali dia 20, 21 de dezembro. E para o hemisfério sul é 21 de junho, mas o que a gente comemora é o solstício de verão. O solstício de inverno, para quem não sabe, é o começo do inverno mesmo para o povo europeu. Né? E a gente tem que, voltando naquela época, a gente vê Jerusalém, a Palestina, né? Fica ali no hemisfério norte. Então, essa época, ali, Europa, principalmente onde a Igreja tinha maior influência e era central do o centro do mundo ali, né? Era o inverno, né? O solstício de inverno, que era essa festa que eles comemoravam para poder justamente a partir da colheita, né? E tem também algumas outras explicações. Por exemplo, alguns dizem que a data foi instituída por Constantino, aquele imperador romano que se dizia convertido ao cristianismo, mas na realidade ele nasceu pagão, viveu pagão, morreu pagão, né? Mas por interesses ele se diz cristão, né? Inclusive depois ele até instituiu o cristianismo como religião oficial, né? Mas o protetor, o deus protetor de Constantino, era um deus pagão, né? E era comemorada a festa desse deus pagão no dia 25 de dezembro. Então, Constantino, quando iniciou aquelas reformas no cristianismo, ele fez questão de homenagear o seu deus protetor e colocou a data de 25 de dezembro. Por outro lado, existe também um outro entendimento de que entre os dias 23 e 25 de dezembro, o planeta Terra tem uma vibração diferente, uma vibração mais fraterna, mais amiga, né? E por quê? Explica-se que todos os grandes avatares, os grandes espíritos iluminados antes de Jesus, nasceram entre 23 e 25 de dezembro. Agora, não se sabe se eles escolheram esse momento por essa vibração especial do planeta Terra, ou se a vibração especial é por eles terem nascido nessa ocasião. Então, a Igreja, lá no princípio, querendo sempre promover a figura de Jesus como ícone, como o âncora, como nós dizemos hoje, do cristianismo, né? Também colocou o nascimento de Jesus nessa data, justamente para fazer uma comparação, uma equiparação aos espíritos iluminados que nasceram antes de Jesus. Por sinal, essa providência, em outras situações, a gente percebe também que muitas das situações atribuídas a Jesus também aconteceram com os grandes avatares do passado, né? Mário, entrando nesse assunto sobre vibração, né, sobre egrégora, né, sobre o que acontece nessa época, a doutrina espírita, ela mostra pra gente um ponto muito interessante, que é o pensamento, que é a vontade, que é a nossa vibração, que é a união de pensamentos positivos para tornar o mundo melhor. Nós fazemos isso nas casas espíritas, né? Por exemplo, nas casas da Aliança Espírita Evangélica, é condicionado o praxe em todas as casas, às quintas-feiras, seja casa aqui no Brasil, seja fora do Brasil, às quintas-feiras, o grupo se reunir para fazer vibrações para a melhoria do mundo, para a melhoria das pessoas. Então, o grupo que se une em torno de pensamentos positivos, querendo a melhora do mundo, querendo a melhora, mandando boas vibrações para os hospitais, mandando boas vibrações para os orfanatos, mandando para as pessoas que estão passando necessidade, para quem está abandonado, para o outro lado da vida, para quem está necessitando, e todo mundo unido fazendo isso. E a gente sabe que a união consegue fortalecer qualquer coisa, né? Que esses pensamentos somados melhoram. Eu penso que se todo cristão fizesse isso, né, se nós fizéssemos isso, que também nas Casas da Aliança também tem as vibrações das 10 horas da noite também, certo, que seriam todos os dias. É um momento, naquele momento, nós sintonizarmos coisas boas, né, pensarmos coisas boas para unir todos esses pensamentos e para melhorar toda a energia da Terra. E isso a gente sabe que funciona. Porque toda vez que a gente pensa positivamente, toda vez que a gente pensa no bem, a gente consegue construir o bem. Toda vez que a gente pensa o mal, a gente também constrói o mal. Quer dizer, o nosso pensamento se materializa. Voltando então no dia do nascimento de Jesus. Se ele nasceu dia 25, quando nasceu no dia 25, e o próprio ser humano condicionou que o dia 25, seria o dia que Jesus nasceu, nós criamos essa egrégora para o planeta. O próprio ser humano criou essa egrégora para o planeta, e esse mês inteirinho de dezembro, queira ou não queira, pode ter gente que fale contra, mas ele é muito mais fraterno do que qualquer outro mês, né? É um mês especial, né? Uhum. Embora essa correria toda de comércio que a gente assiste hoje, né? No fundo, as pessoas ainda têm sim essa condição de se sentirem mais fraternas, mais amigas, né? Demonstrando realmente o sentido que deveria ser no geral. Embora a gente falou que esse sentido está sendo perdido pelo tempo, mas nós vamos nos esforçar ao máximo, e principalmente o cristão tem esse dever de lutar, de fazer tudo o que é possível e até impossível para que o sentido da festa não seja perdido, né? Por sinal, nós vamos cair naquela velha pergunta. Conta-se que certa vez, aí, uns tempos atrás, um jornal evangélico publicou a notícia que existem no mundo hoje mais de 2 bilhões de espíritos encarnados cristãos, né? Ao que um outro jornalista comentando perguntou: bom, se o mundo hoje tem mais de 2 bilhões de cristãos, aonde estão eles? Porque se cada um deles realmente fizesse aquilo que Jesus promulgou aquilo que Jesus ensinou, certamente o mundo seria mais fraterno, não numa determinada ocasião, mas praticamente sempre, não é? E essa fraternidade, a gente repara na prática da caridade, né? Eu vejo que em dezembro as pessoas procuram colocar mais em prática a caridade, procuram fazer essa caridade também com o próximo. Tem até na TV, né, no jornal, eles começaram a colocar ações em São Paulo, né, não sei uhum. se aqui para a região estava aparecendo, ações de pessoas que em algum lugar estava sendo feito caridade. Né? Uhum. Por mais que estaria ali divulgando a caridade, mas você via que todo mundo tinha, nesse mês, tem essa vontade. E era isso que Jesus pregava, né? Então, não vamos, sinceramente falando, desmerecer o momento que a gente vive, porque é um momento muito importante para todos nós, né? Mas que esse sentido de fraternidade realmente aflora mais nessa época, talvez coincidindo com aquela observação, por sinal, de um pastor evangélico, né, que concluiu que nessa ocasião existe realmente uma vibração especial no planeta. Então isso nos leva realmente a buscar ser mais fraternos uns com os outros. Mas a gente lembra que dentro do Espiritismo, essa prática deveria ser direto, né? É como se diz, não, alguns vão uma vez por semana para se encontrar com Deus, vão assistir a um culto, vão assistir a uma missa. Tudo isso é lógico, tudo isso é muito importante para a pessoa se manter, ou pelo menos se sentir ligada a Deus, né? Mas dentro da prática espírita, nós aprendemos não ter um dia especial para se encontrar com Deus, mas sim a todo dia, a todo momento, nós precisamos estar demonstrando essa nossa ligação com a espiritualidade, né? E parece, Mário, que quando a gente marca alguma coisa, você fica materializando também, uhum. né? Todas as vezes que eu marco para me encontrar com Deus tal dia, você materializa isso, dá a impressão que você vai encontrar com a pessoa, dá a impressão que aquele dia ele vai estar ali à sua disposição, sendo que Deus é nós, somos nós, né? Todo mundo junto somos Deus. Então o que que acontece? A gente tem que estar com Deus o tempo todo. Ele não está do lado ou parado em algum lugar esperando você, não. Ele está com o tempo todo, nós estamos envolvidos por Deus. Esses dias eu estava falando, eu tive essa semana na TV Mundo Maior, dando uma entrevista lá, gravamos dois programas, né, com a Maria Zilda, que é uma pessoa muito bacana, gostei muito dela. E ela tem o programa Repensar, né? E nós fizemos dois programas, um falando sobre o livro Campo de Luz e outro falando sobre o livro Das Sombras ao Alvorecer. Né? E a gente conversando sobre esses assuntos mesmo, né? De como a gente pensa em relação a isso, como que a gente constrói as coisas através dos nossos pensamentos. Então, muito importante essa conversa exatamente no que você está tocando no assunto aí agora. Mas, eu queria mandar um abraço então para a Maria Zilda, ela falou que ia escutar o programa, né? E Rodrigo, já convidei ela para vir aqui também no nosso programa, né? Fazer uma palestra aí para a gente, aí no sábado, e no domingo ela vir aqui também no programa, né? E eu penso que a gente tem que multiplicar isso mesmo, né? As pessoas que estão no meio, nós que estamos no meio das comunicações, temos que divulgar as coisas dos outros, né? Multiplicar isso mesmo, fazer essa energia crescer. Mas, tocando nesse assunto que você falou, quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala na banalização, assim, né? Parece que o bom, Mário, parece que o bom... pelo bom ou pelo bem ser sempre liberal, parece que aparece gente contestando o tempo todo, né? Uhum. Quando nós estávamos falando de cristianismo, olha hoje o cristianismo em relação a outras religiões, por exemplo. As outras religiões são impositivas ainda, né? Mas aí parece que você cria uma obediência muito maior dos adeptos. O cristianismo é mais liberal. Então, por ele ser mais liberal, dá a impressão que as pessoas não dão tanto valor como deveriam dar. Agora, o caminho é esse, porque se a gente analisar assim, o cristianismo também já foi tirânico, né? Se a gente pega as cruzadas, né? A partir do segundo milênio, as cruzadas, a Inquisição, o Santo Ofício, era imposição, era tirania, você tinha que ser que se você não fosse, ou você estava com Deus ou você estava com o diabo, né? Não tinha outra opção. Você não tinha que contestar, né? E é claro que a gente sabe que não foi nem Deus e nem Jesus que fez cruzada nenhuma. Quem fez foi a bestialidade humana mesmo que criou isso, né? Mas foi a época que teve mais adeptos também. Foi a época que mais conheceram no mundo todo o cristianismo. A gente fala deles, fala de quem está lá atrás, parecendo que são pessoas estranhas. Mas na realidade eles somos nós, né? Quem estava lá atrás fazendo essas coisas éramos nós mesmos. Mas por sermos liberais, o cristianismo ser liberal, não dá essa obrigatoriedade. É por isso que ainda tem esse certo desprezo ainda, as pessoas não dão tanto valor, ou então não estão tão ligadas, por exemplo. Olha, Jorge, eu vejo esse aspecto dentro do seguinte entendimento. Eu acho que liberdade demais, às vezes, complica. Às vezes, facilita muito as pessoas se desligarem dos seus próprios objetivos, né? Então, nós fomos educados numa cultura religiosa que nos impunha a necessidade de, pelo menos uma vez por semana, comparecer a um templo, como nós dissemos ainda atrás, ou para assistir um culto evangélico, ou para assistir uma missa. Então, isso tudo nos levou a um certo comodismo. Ou seja, a gente se achava de bem com Deus simplesmente comparecendo uma vez por semana numa igreja, né? E isso tudo vai criando uma certa facilidade para a gente, e a gente vai se desligando, né? Eu me lembro, veja, nos meus tempos de católico, não é? Nós íamos na missa sempre aos domingos. Aí a igreja colocou uma opção, não é? Uma missa no sábado à tarde. Então, quem assistisse essa missa no sábado à tarde não precisaria ir no domingo. Então, puxa vida, isso é bacana, vou ter o domingo livre, né? Quer dizer, existia aquela obrigação, eu cumpro a minha obrigação e estou de bem com Deus, né? Então, isso tudo leva as pessoas a essa facilidade e esse desligamento da sua conscientização da responsabilidade espiritual. Então, esse aspecto que você levantou também de se encontrar com Deus, né? Essa volta para Deus, inclusive, esse é um ponto que até na nossa escola de aprender os evangelhos, às vezes a gente peca, né? Quando dizemos que a nossa finalidade dentro da nossa renovação interior é o reencontro com Deus. E dá a impressão que Deus está nos esperando em algum lugar, né? Mas, na realidade, nós dizemos que esse reencontro com Deus não é o Deus que está nos esperando fora de nós, mas é o Deus que está dentro de nós, né? Então, quando se diz em reforma íntima, isso basicamente significa aquilo que é chamado em outras religiões como salvação. Ou seja, é a gente se desvestir de todas e quaisquer situações de erros. E, consequentemente, nesse reencontro com o Deus interior de cada um de nós, nós estaremos, sim, praticando única e tão somente o bem. Mais uma coisa que você levantou, que eu vejo importância em conversar, Jorge, é a respeito da força do nosso pensamento, né? Uhum. Existe um livro de Ernesto Bozano chamado Pensamento e Vontade. Uhum. Aí então ele explica que quando nós emitimos um pensamento, nós praticamente materializamos esse pensamento. E esse é o princípio básico, por exemplo, das nossas vibrações. Quando nós dizemos, vamos vibrar pela paz do mundo, vamos vibrar por esse, por aquele, nós estamos emitindo um pensamento que, carregado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, vai sim levar aos locais que anunciamos situações benéficas. Do outro lado, veja, sempre que nós emitimos um pensamento de ira, de raiva, seja lá para quem for e para quem for, consequentemente nós podemos criar obstáculos para essa pessoa na sua vida normal. Então, gente, nosso pensamento é uma força muito grande. É por isso que nós sempre incentivamos a procurar disciplinar os pensamentos. E foi o próprio Jesus, inclusive, que nos alertou certas vezes do tal pecado por pensamento, né? E aí a gente poderia falar muito a respeito disso. que é o princípio de tudo, né? Uhum. Toda transformação começa pelo pensamento, né? Porque todas as nossas ações são baseadas no que nós pensamos, no que nós falamos, agimos e nossos hábitos, né? Então a Aderli entrou aqui, mandou um bom dia, vivencianos. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia ao Sr. Mário. O prazer é nosso pela oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Embora seja visível, agora respondendo a pergunta para sorteio, né? Se atualmente Jesus ainda é considerado o principal personagem do Natal. Embora seja visível o predomínio do materialismo no Natal, Jesus ainda é o mais importante e nós podemos ajudar a manter ele seja o principal, que seu exemplo seja praticado todos os dias. Abraços a todos, né? Aquilo que a gente estava comentando, a salvação não está em você ter uma obrigação de estar lá frequentando um culto, mesmo que seja católico, evangélico, ou até mesmo o passe no centro espírita, né? Uhum. Que muita gente considera o passe também como uma obrigação, uhum. Né? Mas é o caminho para você poder usar esses cultos, para você poder se sentir bem consigo mesmo, para começar a levar esse bem para o próximo, né? Uhum. É interessante, Mário. O Rodrigo falou em passe, eu lembrei, né? Tem gente que, se for no centro espírita, não tomar o passe, não adiantou nada, né? É como se tivesse que ir no centro espírita para receber o passe. Se não for para receber passe, eu não tenho necessidade de ir no centro espírita. Você vê, a nossa, uhum. Você sai de um lugar e vai para outro, mas o pensamento vem junto. Continua com você, né? Ligado a isso. Poxa, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Pô, e o que eu tenho visto dentro das casas espíritas é manter o passe para todo mundo. Quer dizer, nunca ninguém está livre do passe dentro de uma casa espírita. Porque se você livrar, se você chegar na pessoa e falar, meu irmão, você não tem necessidade de tomar passe. Ele fala, então também não tem necessidade de vir aqui. É. Né? Uhum. Então são coisas assim que você vê, muda o local, mas as pessoas continuam as mesmas. Mesmo você querendo abrir a mente de todo mundo, querendo. E aí a nossa mente, dos próprios dirigentes do espírito, continua fechada também do mesmo jeito, porque nós temos que enfrentar essa realidade e chegar pro pessoal e falar, pessoal, não tem necessidade de tomar passe. A gente toma passe quando a gente está precisando de equilíbrio, quando a gente está precisando de tudo. Se nós estamos nos sentindo bem, não tem necessidade. Então, em muitas casas, passa aquela ficha para dizer que ela deve tomar o passe por tantos dias, tudo. Acabou aquela ficha, a gente tem que segurar, entre aspas, a pessoa, pela palavra, é pelo argumento, é pela razão que a gente mostra, é pela riqueza da doutrina espírita, não por causa de um passe que a pessoa toma, porque se ela não quer ficar por causa da riqueza que existe dentro, não podemos segurar ninguém por causa de um passe, né? E é como se você falasse, enquanto você estiver tomando passe, está tudo bem com você. Se você parar de tomar passe, não vai estar bem. Então você segura a pessoa, né? Eu sempre falo nas preleções isso, né? Para as pessoas que estão, não é obrigado a tomar passe. A gente toma passe quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está fazendo um tratamento, quando a gente está seguindo uma coordenada que foi passada para a gente aqui dentro, mas chegou a hora que não tem mais necessidade. O que é interessante é nós estarmos aqui para escutarmos a preleção, para começarmos a trabalhar, para fazer um curso, para estudar. Isso que é a coisa mais interessante dentro da doutrina espírita, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como fala Jesus. E não pode prender ninguém, né? Por causa de um passe. Então, Jorge, no programa da Aliança, você deve saber perfeitamente, uhum. Né? Existe, sim, o passe como sendo uma necessidade momentânea, em função da perturbação que muitas pessoas levam, né? Então a pessoa comparece a um centro espírita, ela vai em busca do atendimento fraterno, do tratamento espiritual. Só que esse tratamento espiritual, ele não é eterno. Ele tem que terminar num determinado momento, né? E essa pessoa deve ser encaminhada, então, para as escolas. Porque, como nós dizemos, o passe é, exemplificando, um analgésico para uma dor de cabeça, mas não atinge a razão da dor de cabeça. Então, quando nós vamos a um centro espírita, vamos tomar um passe, estamos perturbados, estamos desequilibrados, né? Passou aquela fase, nós temos que aproveitar o embalo, vamos dizer assim, para tentar, então, ver a origem das nossas perturbações, a origem dos nossos problemas espirituais. E é só através dos cursos, através do conhecimento, que nós vamos fazer isso. Então, o passe, ele é uma fase dentro de um tratamento. Terminou essa fase, a pessoa deve, então, começar a desenvolver a sua própria força espiritual, para que, então, ela se faça realmente pronta para enfrentar o mundo. Nós inclusive usamos um termo, né, não é pejorativo, mas é interessante falar, né, o tal de papapasse, né? Uhum. É aquela pessoa que não sai do centro para tomar passe. Então, como nós dizemos, isso é importante, sim. A pessoa está em perturbação, ela deve buscar tratamento, mas não deve se prender a esse tratamento como sendo uma necessidade eterna. Ela deve pensar em si mesmo, a desenvolver em si a sua força espiritual, para evitar que se envolva novamente em perturbação. É isso mesmo, Mário. Mário, aquela hora que nós estávamos falando em Deus, né? Nós estávamos falando no nosso pensamento em relação a Deus. E até eu tinha falado que estive lá no programa da Maria Zilda e comecei a falar e depois fiz outra pergunta para você. Mas conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se aprimorando, até a concepção que nós temos de Deus vai mudando também. Parece que a gente vai amadurecendo. O que eu estava falando para ela é que o Sebastião Camargo, que é uma pessoa que a gente tem muita consideração, que para mim é um das mentes brilhantes que nós temos na doutrina espírita hoje em dia, ele faz cada, né, passa cada informação interessante para a gente, que a gente vai conseguindo modelar muitas coisas que a gente pensa, né? Uhum. Em algumas palestras assistindo e conversando com o Sebastião Camargo, eu mesmo comecei a pensar o que que eu pensava de Deus e o que que eu penso hoje, né? Eu sempre gosto de fazer uma ilustração no quadro, mas aqui quando a gente está falando, a gente tem que fazer a ilustração na palavra para tentar chegar nas pessoas. Mas tem uma frase interessante que fala, nós estamos em tudo e tudo está em nós, né? Nós estamos no todo e o todo está em nós. Então, como ele fala, às vezes a gente fica triste e não sabe por quê. Ou então às vezes a gente fica alegre e não sabe por quê. É porque a alegria ou a tristeza fazem parte da vida. E se alguém está trazendo isso para você também. Então por quê? Porque nós sentimos o que o outro sente. E é assim, a minha colocação é assim, como que eu pensava que era Deus quando eu era mais novinho? Pensava que Deus era um ser, parecendo um homem, que estava lá parado em algum canto, mas ele estava ligado com tudo, né? Mas as ligações eram individuais. O todo que eu digo é a natureza toda. Então, cada ser humano estava ligado a Deus, cada árvore estava ligada a Deus, cada animal estava ligado a Deus, cada mineral estava ligado a Deus, como se ele tivesse um fio ligando a todas essas coisas. Era o meu pensamento em relação a Deus, mas era muito mais humanizado, né? Como se ele fosse um ditador que estivesse lá ligado a cada um, olhando para cada um, se fosse assim fácil, né? Depois, conforme o tempo foi passando, eu peguei essa natureza toda e coloquei dentro de um círculo, né? Deus ficava, o único que ficava fora do círculo era Deus. Então ele, era mais fácil dele comandar, porque dentro do círculo tinha o mineral, tinha o vegetal, tinha o animal e o aminal e tudo, né? Então Deus comandava aquele círculo aí. Hoje eu já penso diferente, eu penso que Deus é o círculo, né? Uhum. Quem está dentro do círculo? Tudo. Então, de Deus é o próprio círculo. Todos nós somos deuses. Então, por isso que a gente sente. Por isso que a gente sente, porque tudo está ligado, uma coisa está ligada na outra. A gente sente o mineral, a gente sente o vegetal, a gente sente o animal e a gente sente a nós mesmos. Porque não tem mais um Deus separado, né? Tudo é Deus. Então, desse jeito que eu vejo hoje. Pode parecer até um sentido filosófico, mas é um sentido muito mais humano. Assim, uhum. Né? Da gente pensar muito mais e saber, olha, não adianta a gente ficar procurando Deus naquele ser individual que nós nunca vamos encontrar. É nós é que estamos se expandindo muito mais para sermos deuses, uhum. Também, né? Essa ideia do Deus indivíduo, né? Existem alguns estudos que levam à conclusão de que, se é que podemos dizer que existe culpado nessa história, é a igreja que deu a Jesus o status de Deus, né? E as pessoas vendo Jesus, um indivíduo, evidentemente ligaram Deus a um indivíduo, né? Mas isso é um pensamento errado. Olha, Emmanuel nos diz através de Chico, existem duas palavras para as quais hoje nós ainda estamos dando os primeiros passos para entender. Uma delas é Deus, a outra é amor. Então, quando nós dizemos que Deus é amor, então a gente percebe o enrosco que a gente está para entender isso, né? Uhum. Então, Deus, como Jorge colocou muito bem, né? Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus não é um indivíduo, Deus é absoluto, Deus ele é abstrato, enfim, todas essas situações nós precisamos entender, ou pelo menos tentar começar a entender a grandeza de Deus, que está em tudo e não num uma pessoa, né? E isso vale também para o Evangelho, né? Também. O Evangelho, Cristo, ele também está em tudo. Ou seja, tudo que é mais evoluído que nós estamos dentro deles. Só que nem sempre nós temos consciência disso, né? Mas por isso que o evangelho está dentro de nós também, né? Dentro da nossa própria consciência, a gente busca esse evangelho. Isso é uma coisa que o Sebastião também comenta no Lembrando que livro. Quando o Rodrigo está falando em evangelho, ele não está falando no livro, não, né? Ele está falando em toda a moral do Cristo. A moral toda, do Cristo, né? Quando Paulo chega e diz, não é eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, ele tem entendido o evangelho. Né? Exato. E ele está dentro da gente, só que a gente não entende direito ainda, né? Então, essas situações às vezes nos levam a refletir, né, alguns pontos importantes, né? Por exemplo, os 10 mandamentos, quando Moisés os recebeu. Então, conta-se que existia ali 1,5 milhão de pessoas encarnadas, mas a espiritualidade trouxe para ali milhões e milhões de espíritos, né? No sentido de acompanhar aquele momento que foi tão sublime, tão solene, né? Então, vejam que nós trazemos dentro de nós a semente do bem. Todos nós fomos criados para o bem e nós sabemos exatamente o que precisamos fazer. Então, se às vezes escorregamos, tropeçamos, caímos, né? Na realidade, são por situações que nós mesmos criamos, mas o bem está em nós, né? O sentido moral está dentro de nós. São 8:38, o papo está bom, por isso que nós demos uma esticada aqui, né? A mais, agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Quer falar mais alguma coisa? Só comentar uma coisa que está um tempo postado aqui, que é sobre a pergunta para sorteio, se atualmente Jesus ainda é considerado o principal personagem do Natal. Então a Márcia Silva entrou aqui no nosso Facebook e respondeu que não. Hoje tudo virou comércio, se bem que hoje as pessoas têm mais acesso a informações e sabem que o Natal é o seu significado quanto sabe o seu significado quanto ao nascimento de Jesus. É uma grande farsa inventada pela igreja. A gente comentou aqui que não necessariamente uma farsa, né? É só como se fosse alguém que você não sabe a data, né? Que perdeu o seu registro e você determina uma data. Aquela data continua sendo importante, né? Considerando Jesus, né? E o Luiz Carlos Focato, nosso amigo que sempre participa aqui com a gente, fala que Jesus é o principal personagem do Natal, mas infelizmente não é considerado como tal pela maioria dos cristãos. Cabe a nós batermos sempre nessa tecla para revertermos essa situação. E o Aécio, nosso amigo Aécio César, que tem uma coluna no nosso site também, vivenciaespirita.com.br, manda bom dia à equipe do Vivência Espírita e ao entrevistado desse domingo. Quanto à pergunta, não. Podemos observar que o espírito natalino é do bom velhinho, mentor do comércio nesta época. Os homens devem convir que, quando chegarem ao desespero de se sentirem abandonados, com certeza Papai Noel só lhes dirá ho, ho, ho. E nada mais. Hoje, esses mesmos homens sofrem com consciência. Sabem que estão errados e sabem também as consequências inevitáveis por esses atos verdadeiramente contrários ao Homo Sapiens propriamente dito. Forte abraço a todos. E ele complementa aqui também, queria perguntar ao entrevistado se esse Natal de cifras não estaria também auxiliando com as grandes barbáries, né, que vemos na imprensa do país, onde o homem não vive esse amor ao próximo como deveria. Vamos deixar para depois dos comerciais, então? Uhum. Aí a gente volta, comenta, responde essa pergunta depois do... de retornar. Então nós vamos para o nosso intervalo comercial tocando a música Presente de Deus do grupo Castelão. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão, levando o evangelho através da música. Estrela brilhou. Amar a Jesus é viver, afinal, é fazer da vida um grande Natal. Amar a Jesus é viver, afinal. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Eu estava esperando o Rui falar. São 8 horas e 49 minutos, mas Rui não está aqui hoje, né, pessoal? O Rui hoje está de folga, foi passar o Natal com a família fora de São José dos Campos. Então, está fazendo muita falta aqui para a gente, que a gente sabe que o Rui é nosso comandante aqui de sempre, né? Que dificilmente o Rui falta, né? Mas dessa vez ele mereceu essa folga, e nós fizemos uma reunião. Só não vai merecer o bônus horas. Nós fizemos uma reunião e demos uma folga para ele, né? São 8 horas e 49 minutos. Tinha uma pergunta aí, né, Rodrigo? Pro Mário? Uma pergunta, sim, que você colocou, sim, no final. Exatamente. Foi, né? Aqui o Aécio que fez a pergunta, né? Eu vou só achar ela aqui, porque ela fugiu, tá? Isso, legal. Enquanto isso aqui, eu tô vendo que o pessoal tá participando. Mesmo tá, no dia de Natal. Aqui a... Né? Entrou aqui também o Lúcio Érico, ele respondeu que não, respondendo a pergunta, certo, também não, aparentemente. O foco é a ceia e os presentes. Aqui, isso, vamos fazer. Você fechar a pergunta? A pergunta, tá, de novo, né, Rui? Então, direto à pergunta, ele queria perguntar ao entrevistado se esse Natal de cifras não estaria também auxiliando com as grandes barbárias que vemos na imprensa do país, onde o homem não vive esse amor ao próximo como deveria. Veja, a grande questão que nós vivemos hoje é que as pessoas estão dando muito mais valor ao ter do que ao ser. Eu acho que isso já é batido, a gente já falou muito, muitas pessoas falam, né? Mas essa ânsia do ter leva realmente pessoas a fazerem o que normalmente não é comum. Então vejam que todas essas situações levadas ao materialismo, à busca constante do ter de qualquer forma, do acumular cada vez mais, isso foge muito dos princípios de humildade que Jesus tanto nos pregou. Haja visto que nós assistimos hoje na nossa mídia, na nossa imprensa falada e escrita, essa corrupção absurda que as pessoas acumulam milhões e milhões e milhões, achando-se talvez que sejam eternos, que vão poder aproveitar tudo aquilo. Mas é interessante a gente ver, né, que não sei, muitas pessoas podem ter assistido, uma observação que o Papa fez no seu discurso de Natal, né, quando diz ele, endereçando aos seus próprios comandados, né, aos seus cardeais, aos seus auxiliares mais diretos lá e com cargos elevados, que essa ânsia do poder, ela é errada, certo? Ele recomendou, inclusive, que as pessoas fossem ao cemitério e ver que muitos que se acharam poderosos hoje estão no cemitério. Então, essa busca incessante do ter, do ter, do ter, leva realmente a abusos, leva realmente a situações que estão totalmente contrárias aos princípios cristãos, que é a humildade, a simplicidade, né? O ter realmente para... Dê para você viver, mas não virá uma paranoia, né, do ter, ter, ter, acumular, acumular, acumular, né? Então tudo isso realmente concorre para esse desequilíbrio que nós estamos vendo dentro da nossa sociedade. A partir do ponto em que as pessoas têm a sua consciência espiritual despertada, nós cremos que isso tudo vai diminuir. Rodrigo, aqui no WhatsApp tem uma pergunta interessante aqui da Vanessa Frasson. A Vanessa que entrou aqui está dando bom dia a todos. Estou em Monte Carmelo, Minas Gerais, ouvindo a rádio junto com minha mãe e preparando o almoço de Natal. Que né? Bom, hein? E ela fala que é mineiro, né? E a pergunta, né? A pergunta da Oneida, que é a mãe dela, é muito interessante, Mário. Olha só. Como é que o Natal é celebrado por aqueles que já se foram? E se nesse dia, eles podem ficar mais próximos de seus familiares, já que todos se reúnem e oram junto, lembrando de Jesus e dos irmãos desencarnados? Se a gente está lembrando deles, será que eles se reúnem lá também, nesse dia de Natal, lembrando também das pessoas aqui, fazendo essa sinergia, né, entre nós e eles? Aqui ontem eu estava reunido com minha família, nós lembramos muito dos nossos antepassados, uhum, né, que já partiram. E lá, ou então eles estão vindo participar junto com a gente, com certeza não vim participar da comelança, da bebelança, não, mas como que a gente pode fazer essa projeção lá no plano espiritual de quem está lá nessa época de Natal? Olha, gente, o Dr. Inácio Ferreira, ele conta em seus livros que o plano espiritual que nós sempre falamos não muda muito em relação ao plano que nós vivemos aqui dentro da matéria, né? Então, nós acreditamos sim que as mesmas datas, as comemorações que nós fazemos aqui, se fazem do lado de lá, se é assim que vamos chamar também, não é? E essa aproximação, essa química, né, como nós falamos hoje, que se estabelece entre nós e nossos antepassados, certamente devem fazer com que eles se aproximem de nós, sim, participando desses eventos tão importantes, como é o Natal, como muitas vezes é a comemoração do aniversário de um familiar que ainda está do lado de cá, e o familiar que já não está do lado de cá também comparece para prestigiar, para dar a sua presença, para, enfim, para ajudar a gente viver esses momentos felizes, né? Então acreditamos sim que, da mesma forma como nós aqui hoje procuramos comemorar o Natal, também aconteça do lado de lá. Só que, é claro, respeitadas as limitações, né? Talvez do lado de lá, sim, aí eles se preocupem muito mais com o espiritual. Aqui nós nos preocupamos ainda muito mais com o material. Mas estamos lutando para sair dessa amarra, né, que nos prende ao material, para que a gente possa viver um pouco mais também o espiritual, que é a razão básica da nossa festa. Mário, a gente nos livros do André Luiz, né, a gente, cada preleção, né, cada momento de oração que eles param para fazer, nos deixa emocionados, né? Eles usam tecnologia, usam todas essas coisas para fazer, né? A gente vê no livro Nosso Lar a oração da veneranda, que é feito todos os dias, na hora que o sol está se pondo, e toda a cidade inteira se para aquele momento para escutar a oração dela, né? Numa reunião fraterna mesmo, onde nós que estamos só lendo livros, nós ficamos emocionados. Eu imagino, então, quando chega nessa época, falar, vamos, hoje é dia do nascimento de Jesus, vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre Jesus, conversar. Existe até a possibilidade dele saberem mais detalhes do que a gente sabe, né? Porque aqui a gente acaba, às vezes, dando muito mais valor até na crucificação. Aí chega nessas épocas, a gente começa a passar filme de Paixão de Cristo, que a gente faz é sofrer mais ainda, né? Quer dizer, e lá provavelmente deve ter uma conotação muito mais importante, muito mais elevada, muito mais, assim, espiritual do que a gente pode imaginar. Deve ser muito mais interessante participar com mais consciência disso, né? Então, Jorge, você tocou num assunto aqui que realmente é muito interessante, muito importante que a gente saiba. Existe essa ideia que a igreja passou de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Gente, Jesus não salva ninguém. A nossa salvação é responsabilidade nossa. Mas aí se pergunta, bom, mas e o sacrifício de Jesus? Então vejam, existe num dos livros do Arpas Eternas, que nos conta que o maior sacrifício de Jesus, na realidade, não foi morrer na cruz. Porque a gente pergunta, o que é dor física para um espírito elevado? Então, o verdadeiro sacrifício de Jesus, na realidade, foi vir até nós, adaptar suas condições espirituais absolutamente elevadas para um mundo tão grosseiro como o nosso. Vejam que existe uma história que diz que certa vez, lá muito tempo atrás, Jesus reunindo-se com seus discípulos, com os seus auxiliares mais diretos, no plano espiritual, perguntou-lhes como é que estava o ambiente vibratório do planeta Terra. E naquela época estava muito ruim, não existia respeito pela vida, as pessoas se desentendiam e isso fazia com que uma vibração negativa envolvesse o planeta. Foi quando Jesus então perguntou aos seus auxiliares o que fazer. E eles responderam: Mestre, se não houver algo muito importante agora, talvez fosse melhor que a gente destruísse tudo e começasse tudo de novo. E teria sido então daí que Jesus resolveu cumprir a sua promessa feita lá atrás, no sentido de aqui dar o seu testemunho pessoal. Ele resolveu então que seria o momento de vir e preparar a humanidade para as grandes transformações que iriam acontecer. Então sabe-se sim que essa atitude de Jesus foi tão elevada, que os outros Cristos dos orbes vizinhos vieram até ele prestar-lhe solidariedade. Mas por quê? Porque sabiam que seu sacrifício seria muito grande. Então vejam que um espírito crístico reduzir sua vibração para se adaptar a um mundo grosseiro como o nosso exigiu anos, anos de preparação. Conta-se mesmo que a preparação para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus, demorou perto de 1000 anos, com sucessivas gerações encarnando, desencarnando, sendo preparadas, no sentido de que o ambiente espiritual do planeta Terra pudesse ser melhorado ao máximo para facilitar a entrada de um espírito crístico num mundo ainda não evoluído como o nosso. E a presença de Jesus nós podemos sentir como a nossa verdadeira salvação. Então Jesus nos salva, nos mostra o caminho da salvação, muito mais pela sua vida, não pela sua morte. Isso aqui devia ficar gravado nas nossas mentes, né? Prestar atenção na vida de Jesus e não na morte. Eu lembro aqui, Mário, que cada momento que a gente vive no mundo são momentos felizes, mas também momentos tristes, momentos onde a gente fica mais com a tensão muito mais elevada, momentos onde a gente fica mais relaxado. Eu penso que esse momento que nós estamos atravessando é aquele momento que nós estamos com as tensões mais exaltadas, pelos acontecimentos que a gente está vendo no mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem as informações, por exemplo, Chico Xavier, em vários trabalhos dele, que fala que se nós nos mantermos em paz, provavelmente a partir daí do ano de 2019 a nossa transformação moral e entrar no planeta de regeneração se consolide mais, mas ao mesmo tempo a gente vê tanta coisa feia que está acontecendo no mundo que a gente fala, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir passar dessa época com tanta gente que tentando mostrar maldade como nós estamos vendo? Eu não estou dizendo tanta gente, as pessoas comuns não, estou vendo dirigentes mesmo, né, que a gente está vendo no mundo. Aí eu lembrei agora na sua fala, eu lembrei do sonho de Eurípides Barzanufo com Jesus, né? Que é muito interessante e serve para essa época. Porque o sonho, ele tinha muito desdobramento, né? Fala que é um desdobramento em sonho, né? E ele foi desdobrando e ele foi subindo, vai, né? Chegando num lugar assim que parecia um lugar bonito, mas ele vê a pessoa sentada de costa. E de costas ele sentiu que era Jesus que estava ali sentado. E ele foi se aproximando e viu que Jesus estava chorando. Né? É muito emocionante. Viu que Jesus estava chorando. E chorando, ele se aproxima e ele não se conforma. Quer dizer, você vê Jesus chorando, provavelmente deve dar uma angústia muito forte na gente, né? Mas ele chega, se aproxima e falou, Mestre, mas Jesus, mas por que, que o senhor está chorando? Né? Ele se aproxima e Jesus continua chorando. Ele, Jesus, por que, que você está chorando? É pela maldade do mundo? O senhor está chorando por essas pessoas que não fazem nada corretamente? O senhor está chorando por essas pessoas que estão matando? Está falando por essas pessoas que estão fazendo os outros sofrerem? O senhor está chorando pelas pessoas que não acreditam em você? O senhor está chorando pelas pessoas que não seguem o seu evangelho, não me seguem? Né? Ele falou, não, eu estou chorando pelos cristãos mesmo. Né? Por aqueles que conhecem, né, o evangelho e não praticam o evangelho. Ali ele voltou, não falou mais nada e falou, nós temos que ser diferentes. Né? Por quê? É isso também. Porque às vezes o que está que acontecendo conosco? Nós que somos cristãos, quem tem que dar exemplo somos nós. E nessas épocas mais difíceis, não é o culpado, não é quem não conhece. O culpado é quem conhece. Né? Se tem alguém para consertar as coisas, é quem conhece o Evangelho de Jesus. E se Jesus tiver que chorar por alguém, ele não vai chorar por quem ele não conhece, ele vai chorar por aqueles que ele conhece. Fala, poxa vida, cheguei, passei a informação, essas pessoas sabem tudo. e não consegue modificar nada, não consegue... Conhece o Evangelho, mas não pratica. Né? Não pratica. Né? Não pratica, então, não coloca em prática. Quantos de nós conhecemos o Evangelho e não fazemos nada por esse Evangelho? Né? É interessante a gente ver como o plano espiritual dá os passos, às vezes, muito distantes. A gente não consegue unir as coisas, né? A espiritualidade superior nos mostra que existiu hoje, ou até hoje, dentro da nossa escada evolutiva, três momentos muito especiais, né? Então conta que o primeiro grande momento foi quando o homem largou os cipós, desceu das árvores e passou a andar sobre seus dois pés. Aí, nesse instante, ele recebeu de Deus, como dizemos sempre, três presentes, né? A individualidade, o livre-arbítrio e, em contrapartida, a responsabilidade. O homem, então, passou a gerir seus próprios passos, criar seu próprio destino, mas, evidentemente, fazendo o que ele queria dentro do exercício do seu livre-arbítrio, mas respondendo por seus atos. O segundo grande momento dentro do aspecto evolutivo que nós vivemos foi exatamente a vinda de Jesus. Daí nós podemos ver a importância da presença de Jesus no nosso meio. E é interessante que a gente também verifique que desde aquela época a presença de Jesus foi para trazer um novo alento, sim, à sociedade sofredora da época, mas os seus ensinamentos se fizeram de uma forma universal, não pontual, só destinado àquele povo, mas sim ao mundo todo, num processo de preparação para as grandes transformações que aconteceriam depois. Bom, e o terceiro grande momento é exatamente a época que nós estamos vivendo. Jesus, naquela época, vejam, há 2000 anos atrás, lançou as sementes para que nós pudéssemos mudar a nossa forma de pensar. Partíssemos muito mais para a espiritualização do que para a materialização. Consequentemente, passados todos esses anos, todos esses séculos, nós ainda estamos patinando dentro do aspecto espiritual. E ainda estamos vivendo, sim, muito mais para a matéria do que para o espírito. É claro que vamos dizer, bom, mas nós progredimos tecnicamente, materialmente, isso tudo faz parte da evolução. Então o problema não é a tecnologia que hoje nós vivemos, muito avançados, que certamente nós estamos usufruindo disso, é porque nós somos merecedores disso. A grande questão é administrar isso tudo, utilizar única e tão somente no bem. E é isso que nós precisamos nos conscientizar, ou seja, usando palavras mais claras, criar mais juízo espiritual. Muito bom, né? Muito bom. O Antônio Bess entrou aqui no WhatsApp, mandou bom dia a todos. Estou em Araruama. Quando eu li isso aqui, eu li Aruanda. Eu falei, nossa. Aruanda é o plano espiritual para os nossos irmãos umbandistas. Falei, nossa, estou mandando mensagem lá. Não, é o nosso amigo Bessa, que é trabalhador aqui do Vivência também, manda, fala que está com a família, nem lembra o dia da semana. Respondendo, né, sobre a pergunta, atualmente Jesus ainda é considerado o principal personagem do Natal? Ele fala que de certa forma pode ser, não como principal personagem, mas na maior intensidade de vivermos e praticarmos os seus ensinamentos, através de atos de amizade, perdão, boas intenções. Não lembro dele, sim do seu exemplo. Em tempo, feliz dia de Natal a todos. E a Ieda manda aqui um bom dia, Rodrigo, Jorge, todos do programa. Quanto à pergunta, na minha concepção, são muito pouco que lembram de Jesus. Estão muito focados no presente, na comilança, bebidas e por aí vai, né? Aqui o Ari Rangel também, nosso irmão, que esteve ontem também lá no Evangelho de Natal, que foi na AME, foi um dia muito especial, né? Tinha bastante gente e... Calorzão, né? Aquele calor humano. A gente tá até aceitando. E de verão, claro. Uns dois ar-condicionado Sprint de presente, se o pessoal quiser dar, né? Para não ter tanto calor, é porque a gente não tem dinheiro para comprar. É, sim. Porque às vezes a pessoa passa lá o tempo todo sentindo calor, fala, poxa vida, esse pessoal não se toca que aqui faz calor demais, mas não, é que a gente não tem a verba dirigida para outras coisas. Mas foi muito bom. Teve a apresentação do Castelã, então teve lá a apresentação do Guilherme Azeredo, que fez uma apresentação. Muito boa. Né? Ao mesmo tempo tiveram os médios psicografando, um deles foi o Ari Rangel, que psicografou algumas mensagens dos nossos benfeitores, né, e outros psicografando mensagens específicas para quem estavam lá. O Ari também recebeu mensagem lá de Marlene Nobre. Ele recebeu uma mensagem da doutora Marlene Nobre, uma mensagem do Euríclides Formiga, uma mensagem da Eliana, do Grupo Castelã, né? Muito bom. E um recadinho do Pai Joaquim também. Joaquim, né? Que o Pai Joaquim, até o próprio Euríclides Formiga disse na mensagem que ele foi convocado para ir ali pelo Pai Joaquim, né? Legal. O Dodô também estava presente. O Dodô sempre trouxe, tá, né? O Dodô trabalha lá como ninguém. E sempre tem levado os espíritos, né, conhecidos aqui de nós, nossos entes queridos também, para junto do Ari, né, recebendo cartas. E quem perdeu, a gente vai postar no site também a gravação, a gente filmou, teve a oportunidade de filmar, e vai postar lá no site depois para vocês poderem participarem. O Ari então mandou um bom dia, queridos irmãos vencianos, excelente programa com Mário Vinhas, parabéns a todos. Sobre a pergunta, creio piamente que o Natal, com todas as outras datas, são supervalorizados pelo capitalismo, como a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Com o Natal não é diferente. Precisamos despertar a consciência espiritual para separar as coisas. Um forte abraço, Feliz Natal a todos. E a Cida, mano, bom dia a todos, Feliz Natal a todos, respondendo a pergunta. O Natal ainda é o momento que Jesus é mais lembrado, por isso que seria bom se Natal fosse todos os dias. Abraço, Barbosa e Cida. Barbosa, um grande abraço, Barbosa. Eu falei para Cida que ia passar aí para dar um abraço em você, mas está uma correria tão grande que a gente acaba não conseguindo. Mas aí, se Deus quiser, até antes desse final de ano, eu ainda vou atrás de você aí só para te dar um abraço aí, né? Barbosa, que é um amigão mesmo, uma pessoa especial na nossa vida e que a gente gosta muito dele e não dá para passar sem abraçá-lo, não, né? Então, mais uma vez, um grande abraço para o Barbosa e para a Cida. Vamos para o nosso intervalo comercial? Mais um intervalo comercial aqui. Nós vamos agora entrar no intervalo com a música agora, Noite Feliz, mas na voz do Vitor e Léo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Quiseste nascer nosso irmão. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 19 minutos, estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje é a luz do Natal, que depois nós vamos pedir para o nosso irmão Mário comentar também essa mensagem de hoje. A luz do Natal, que está no momento espírita número 15, e se vocês quiserem adquirir o CD, esses CDs do momento espírita, que já são 30, é só comparecer lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, e solicitar o seu CD lá. Provavelmente alguns desses não tem no momento, mas o Mário Vinhas, que está aqui hoje, ele faz o pedido para vocês e pede o que vocês quiserem, né? Mas lá tem muitos, que são mensagens maravilhosas, que todos vocês gostam. Então, se quiserem, né, pode comparecer lá. Agora só pode comparecer depois do Ano Novo, porque vai estar fechado. Estará fechada, né? Essa semana lá é a semana de recesso lá da livraria Casa do Caminho. Então, a partir do dia 2, né, Mário? Dia 2? Isso. Dia 2, das 13 às 17 horas, estará a livraria da Casa do Caminho funcionando novamente. Inclusive, os livros que nós vamos sortear hoje deverão ser retirados a partir do dia 2, né? Então, a partir do dia 2, vocês comparecem lá para retirar os seus livros. Então, vamos lá para a luz do Natal. A luz do Natal. Cintilância não é sinônimo de harmonia e paz. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, o evangelista Lucas assevera que o Cristo é a luz para iluminar as nações. O Mestre não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens do homem. Também não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Contentou-se em fazer luz no Espírito Eterno. Seu ministério endereçava-se aos povos de todo o mundo. Mas ele não marcou sua presença com expressões coletivas de poder. Absteve-se de movimentar e formar exércitos e sacerdócio, armamentos e tribunais. Preocupou-se com o que de fato interessava. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si próprio. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências da época do Natal, medite sobre o roteiro que você elegeu. A que ele o conduz? Você tem luz suficiente para a marcha? Que espécie de claridade está acendendo em seu caminho? Fuja ao brilho fatal dos curtos circuitos da cólera. Não se contente com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo de voo baixo dentro da noite. Apague a labareda do ciúme e da discórdia que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Também não confunda o período natalino com o brilho dos enfeites das lojas. Em breve, essa cintilação se extinguirá, mas você permanecerá em sua jornada. Aproveite a habitual pausa de final de ano para refletir com profundidade sobre sua vida. Identifique as opções que lhe orientam os caminhos. Raciocine sobre os hábitos por você mantidos e que revelam seu mundo íntimo para os semelhantes. Estarão eles de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre? Jesus disse que seu jugo era leve e ofereceu a sua paz. Na sequência, revelou-se como o caminho da verdadeira vida e fez o convite. Quem quisesse, deveria tomar sua cruz e segui-lo. Tomar a própria cruz e caminhar com o Mestre significa imitar seus luminosos exemplos. Não há felicidade nos distúrbios e no erro. Os resplendores da vida terrena bem cedo produzem enfado. Se você procura um mestre divino e a experiência cristã para além das ilusões do mundo, pare e reflita. Lembre-se de que há na terra clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Ser cristão, desfrutar de sua sublime paz, implica cooperar com ele. Para isso, é necessário dispor-se a extinguir as trevas, acendendo em si próprio aquela sublime luz para iluminar. É indispensável dispor-se a amar e servir, fazendo disso um hábito pela repetição incessante. Pense nisso. São 9:25, estamos no nosso momento de Gavale. E aí, Mário, a luz do Natal. Então, nós nos lembramos, durante a mensagem, que por sinal muito oportuna, de palavras de Jesus, logo no início do seu Sermão da Montanha, quando ele diz-nos: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma luz e se a coloca debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador, para que ela ilumine a todos os que estão na casa. Assim façam também vós brilhar a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e possam assim glorificar o Pai que está nos céus. Ora, gente, isso é um elogio, mas por outro lado é uma chamada de atenção. Jesus intitulou-nos a luz do mundo. Mas de que vale essa luz que nós temos dentro de nós se ela não levar para fora de nós o bom exemplo? Levar a luz para aqueles que ainda estão nas trevas? Então façam brilhar a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras, ou seja, o nosso trabalho, o exemplo que nós possamos passar para aqueles com os quais convivemos e aqueles com os quais passamos. Então há necessidade, sim, de ver a luz do mundo, mas identificá-la com a nossa própria luz, no sentido de que tudo aquilo que a gente fizer em atos, pensamentos, palavras, possam exemplificar a nossa condição de verdadeiros cristãos. Vamos encerrando o nosso momento de Gavale. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E temos aqui um contato, né, que entrou aqui, ligou para nós, o Vicente Ferreira, da Vila Betânia. Falou: um bom dia a todos do programa e um ótimo dia de Natal, e parabéns por esse programa existir. Obrigado, Vicente, pelo carinho aí, por ter ligado para nós. O Clebson Palma, ele entrou aqui no Facebook e respondeu a pergunta, né, se Jesus ainda é considerado o principal personagem do Natal. Ele diz que creio que sim. Ele está se readaptando ao novo mundo e às novas formas de se olhar Jesus em nosso dia a dia, e voltando a ter seu espaço na noite de Natal. Vamos dizer assim, acredito que ele está falando do dia de Natal, né? Da comemoração do Natal. Então, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Aqui também entrou a Adriana Oliveira de Souza. Manda: bom dia, amigos. Feliz Natal, com saúde, paz, prosperidade e harmonia. Que o Mestre Jesus esteja sempre iluminando o vosso lar e todos os seus. Grande abraço fraterno. O Marcos, ele fala que obrigado a vocês do programa Vivência Espírita por nos ajudar tanto com informações todos os domingos. Feliz Natal para todos. Continue, por favor, ano que vem. Sobre o Natal, Jesus entende que precisa um pouco de capitalismo para ajudar a difundir a ideia, mas um pouquinho de sua mensagem acaba ultrapassando o consumismo e chegando aos corações de todos nós. Dizem que o Natal é o período do ano que os pensamentos vibram em um plano mais elevado na Terra. Foi como a gente estava dizendo aqui, né? A Patrícia Félix também entra aqui. O Marcelo também mandou um bom dia aos amigos vivencianos. A Patrícia Félix, que sempre participa conosco, manda bom dia a todos os amigos vivencianos. Vivencianos pegou, né? Depois que o Ari cunhou o termo vivencianos, para quem não sabe, são os ouvintes, somos todos nós que participam do Vivência Espírita. Ela, e um abraço especial ao senhor Mário Vinhas, que é uma pessoa especial. Respondendo à pergunta, Jesus até é lembrado no Natal, mas o apelo comercial tomou uma dimensão tão grande que cabe a nós relembrar a todos qual o verdadeiro sentido do Natal. Como dito, essa época do Natal, as pessoas se tornam mais receptivas aos bons sentimentos. Então, de fato, deveríamos fazer um Natal diário em nossas vidas. Que a paz e o amor de nosso Mestre Maior estejam em todos os corações, hoje e sempre. Feliz Natal a todos. Obrigado, pessoal, pela participação aqui no nosso Isso, programa. Isso, pessoal. Continue entrando no nosso Facebook, também no nosso WhatsApp. Ligue para nós também, 3941-9750, 3942-9750. A gente tem que comentar também do evento que vai acontecer no ano que vem do Chico. Né? Então, em agosto, dia 19 e 20 de agosto, a gente recebeu essa oportunidade de estar trazendo o 10º encontro nacional de Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. Então, vamos convidar a todos vocês a entrarem, entre no nosso site, chicoxavier2017.com.br, que lá também vocês podem saber tudo sobre o evento, quem vão participar, a gente vai colocando os palestrantes, conforme eles vão confirmando, e contamos com a participação de vocês. Entre lá, deixa eu participe. Deixa eu perguntar uma coisa a respeito do evento. A participação vai ser... digamos assim, limitada às pessoas que obtiverem senha, cartão antecipado, qualquer coisa assim? Sim, porque vai ser no Parque Tecnológico, então o Parque Tecnológico tem um número, um limite definido pelos bombeiros, né? Então vão ser em torno de 1.400 pessoas, né? Então a gente vai abrir para 1.000 vagas, né? Que é onde vai assistir as palestras. E também vão ter mais 400 vagas que vão ser em telões que a gente vai providenciar para poder replicar ao vivo a apresentação. Então a gente ainda não abriu as inscrições para se cadastrar, mas lá no site tem um local para vocês colocarem cadastrar o e-mail, que aí a gente informa vocês conforme for abrir essas inscrições. Então o evento... quem quiser participar, quem está ouvindo aí, que gostaria de ajudar na organização, a gente está se encontrando uma vez por mês na Fraternidade Paulo de Tarso. A próxima reunião vai ser dia 8, 8, né, dia 8 às 15 horas na Fraternidade Paulo de Tarso. Então quem quiser participar conosco, né, nós convidamos o maior número de pessoas possível que tem assim, influência nas casas, né? Nós não convidamos as casas espíritas, nós convidamos as pessoas das casas, para poder não ter conotação de casa, ter conotação de todo, porque de repente se a gente fosse convidar casas, aí podia esquecer de um e de outro, aí eu ia falar, poxa vida, não convidaram a nossa casa. Então estão todos convidados, independente de quem seja, e até movimentos espiritualistas, só lembrando que o grande objetivo dos elaboradores do encontro, dos criadores do encontro, que são Carlos Bacelli, Geraldo Lemos Neto e John Halley, o grande objetivo deles é o encontro de Jesus, né? Tanto que o evento chama-se Encontro Nacional, Encontro de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então é o encontro de Jesus Cristo, não é o encontro só de amigos do Chico, né? É o encontro de Chico Xavier com Jesus, encontro de Jesus com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, por quê? Para outras pessoas de outros segmentos religiosos também aparecerem lá, outros cristãos aparecerem lá, né? E sempre o tema, e sempre voltado para as obras de Chico Xavier, né? Não é idolatria a Chico Xavier, como muita gente pensa, e que a gente está idolatrando Chico Xavier. Nós reconhecemos a obra do Chico Xavier. Esse é o grande objetivo dos criadores do evento. E nós estamos trabalhando, né, porque vai ser um evento caro, um evento onde nós temos que trazer os palestrantes, nós temos que arrumar hospedagens, alimentação, todo esse tipo de coisa, mais som, mais a parte de mídia toda, mais a parte de divulgação. Então é um evento que fica... Segurança. É, segurança, né, limpeza, todas essas coisas aí vão acumulando os custos. Não tem cobrança nenhuma, a inscrição é gratuita, não tem nenhuma cobrança, ninguém vai cobrar para ninguém entrar lá. É, mas o que, que a gente tem feito? Feito algumas promoções. Então nós lançamos esse ano mesmo, nós já fizemos um monte de camiseta, vendemos muitas camisetas já dos amigos do Chico, né? É, e fizemos um livro de mensagem. O livro de mensagem vocês conhecem, que toda a renda da edição está voltada para o encontro. Inclusive o livro de mensagem vocês conhecem, que nós já mostramos aqui, tem lá na livraria Casa do Caminho. Quem desejar adquirir na livraria Casa do Caminho tem, custa R$15, e é um livro que, se vocês comprarem, é um livro de mensagem, é um livreto. Se vocês comprarem, vocês estarão ajudando. Pretendemos lançar mais um livro ainda aí no primeiro trimestre ainda do ano de 2017, sobre as obras do André Luiz mesmo, para também ajudar no evento. E outras promoções. Existe no próprio grupo que está se reunindo, consegue fazer grupo de amigos também para ajudar, colaborar financeiramente. E se não puder colaborar financeiramente, também tem a mão de obra, que a gente vai precisar bastante, a participação, os palpites são muito interessantes. Temos também uma conta na AME, que quem quiser fazer alguma doação para o evento, é só fazer o depósito. Tá com ela aí, Rodrigo? Tô. Então, lá da Associação Maternal Espírita, aqui de São José dos Campos, o banco é a Caixa Econômica, né? Então, e a agência, quem quiser participar como um doador, a agência é 1634, e a conta corrente é... Então, vou repetir, a agência é 1634, e a conta corrente é 03006-240-0. Então, repetindo, a agência é 1634 e a conta corrente é 03006-240-0. Então, essa conta também está lá no site Chico Xavier 2017. Quem quiser, entre no site lá na parte de apoio. A gente colocou alguns banners também. Uhum. Então, já pronto ali com o código, só para copiar. Quem tiver, puder nos ajudar nessa divulgação, colocando esses banners no site das suas casas também, para divulgar os seus blogs e sites, para poder divulgar o evento também, para acessar o site, né? chicoxavier2017.com.br. Exatamente, pessoal. Então, o evento é de todos nós, e nós contamos com a participação e a colaboração de todos, né? Para poder a gente fazer esse evento aqui. É o 10º evento, é um evento marcante, né? 10 anos do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Então, e temos certeza que a gente vai conseguir trazer bons palestrantes, fazer um evento maravilhoso. Por exemplo, o Nando Cordel está confirmado, o cantor Nando Cordel, que virá com a gente. O Carlos Baccelli está confirmado, o Geraldinho Lemos confirmado, o João Halle confirmado, a Marina Ferri confirmada, o Rafael Lavarini, confirmado. O Rafael Lavarini estará conosco aqui esse mês, né, Rodrigo? Sim. Então, ele vem aqui também no programa. Dia 15, né? Dia 14 a gente vai levar ele lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila. Dia 15 ele estará aqui. Né? E dia 15 ele vai estar aqui. Exatamente. Então, faltam alguns palestrantes que nós estamos... E domingo arrumando também, quem tiver a casa, que tiver interesse em levá-lo, ele falou que está disponível também para fazer alguma palestra no domingo. Como se ele vai estar em Caraguá, no Centro dos Espíritas, durante a semana. Aí dia 14 vai estar no Recanto de Luz, Irmã Sheila. Aí 15 a gente traz ele aqui de manhã. Quem tiver algum trabalho domingo, tiver interesse em chamar o Rafael Lavarini lá de Sete Lagoas, que é do lado de Pedro Leopoldo. Uhum. Então ele é muito conhecedor de Paulo de Tarso. Então, inclusive ali onde foi escrito o livro Paulo Estevam. Né? Então ali na... O Mário também conhece bastante tudo. Paulo de Tarso. O Mário. Né? Vamos. São 9 horas e 39 minutos. Mário, a gente sempre fala de Jesus, até nas apresentações do Castelão que a gente faz no Natal, que a gente canta algumas músicas de Natal, mas a gente sempre gosta de exaltar também o nome de Maria, né? Dentro do próprio cristianismo existem algumas controvérsias, né? Muitos cristãos acham que Maria é uma pessoa comum, acham que Maria é uma pessoa normal, simplesmente foi a pessoa que foi escolhida, simplesmente foi a pessoa que foi escolhida para ser mãe de Jesus. Agora, eu penso assim, dá para escolher uma pessoa simples para ser mãe de Jesus? Simples que eu digo, não é puro de coração, não. Eu falo assim, uma pessoa qualquer, fala, ah, ela está passando ali na rua, vem cá que você vai ser a mãe de Jesus. Eu considero que Maria, ela é um espírito superior mesmo. Tanto que a gente considera ela como a nossa intercessora. Quer dizer, é muito mais fácil a gente pedir para ela do que pedir para o próprio Jesus. Quer dizer, pedindo para ela, com certeza a notícia vai chegar lá para Jesus. Então eu penso Maria, eu coloco Maria como espírito superior, por ter essa possibilidade, ter esse, o privilégio, mas ter também a capacidade, a competência para ser a mãe de Jesus. O que, que você pode falar de Maria? Então, bom, a Maria para nós realmente foi uma mulher muito singela quando na vida material, e hoje representa para nós, sim, toda aquela mãezona que nós gostamos de ter, né? Mas Maria, nós lembramos, era filha de Joaquim e de Ana, né? E ela era muito jovem ainda quando seus pais vieram a morrer. E ela, então, usando de um privilégio que lhe dava por ser descendente de Davi, ela foi, então, para o Templo de Jerusalém, fazendo parte de uma ordem chamada Virgens do Sião. Mas sabe-se que, dentro do aspecto espiritual, Maria foi preparada por muito e muito tempo para essa missão sublime que foi, então, gerar Jesus, conceber, gerar Jesus. Então vejam que é um espírito de muita luz, como também sabemos que o próprio José era um espírito bastante esclarecido. Então todo aquele pessoal que fez parte do núcleo mais próximo de Jesus foram espíritos preparados por muito e muito tempo no plano espiritual e aqui em sucessivas reencarnações vivendo o mundo material. Maria, sim, é um espírito especial. Mário, tanto, né, que é um espírito especial, porque como que poderia um espírito da categoria, né, de Jesus, talvez uma pessoa comum não conseguisse nem suportar a dar a luz para uma pessoa dessa, um espírito desse, né? Quer dizer, o próprio útero tinha que estar muito preparado para receber um espírito dessa escala, né? Agora, deixa eu perguntar, por que a gente fala tão pouco de José? Né? Por que a gente fala tão pouco assim? Não deveria ser dado mais valor para ele também? Olha só, se ele, como é dito que Maria é do Espírito Santo, e José talvez fosse então o pai adotivo de Jesus, né? Mas ele não deveria ser mais importante ainda? Ele ser mais importante por ter conseguido aceitar isso? Nós acreditamos que toda a importância dos chamados santos hoje, de certa forma, foi dirigida pela própria igreja dos primeiros tempos, né? José, sabemos sim, também foi um espírito preparado. Essa situação tão comum dentro da igreja, da concepção sobrenatural de Maria, isso tudo é um assunto bastante complexo, bastante polêmico, não é? Mas de uma forma ou de outra, nós lembramos que a participação de José, seja de uma forma ou de outra, foi de um homem ou de um espírito encarnado, de uma compreensão muito grande, né? De uma bondade muito grande, embora saiba-se que Maria teria sido a segunda esposa de José, segundo alguns livros contam, né? Mas essa história também, ela vai bastante longe, né? E acho que não cabe aqui no momento a gente comentar. Mas certamente, sim, a Maria foi dada uma importância, justamente a importância da mãe. É o sinônimo da mãe perfeita, da mãezona, como nós dissemos, né? Que está sempre pronta para nos atender. Bacana. Só comentar aqui que a Rosa Maria entrou aqui, mandou um e-mail, entrou em contato no nosso site, mandou um bom dia, feliz Natal para vocês. Refletindo a fala do Jorge, lembrei da ideia que tinha, antes de ser espírita, do que seria a minha entrevista com Deus no dia do meu desencarne. Hoje acho até engraçada a minha inocência. Obrigado, Rosa, pela participação aqui no nosso site, nosso programa. Mas isso é muito legal, e é muito legal porque cada época que vai passando, a gente vai mudando os nossos conceitos, a gente vai pensando diferente, você vai conseguindo. E a doutrina espírita é tão importante que ela tira o nosso medo de Deus. né? O temor, né? É, por tirar esse medo que a gente tem de Deus, a gente começa a conseguir pensar o que, que é Deus, né? Você começa a começar, porque antigamente era proibido até a gente pensar o que é Deus. Já pensou você ficar pensando o que é Deus? Já pensou você estar pensando que Deus é tudo, que Deus é vegetal, que Deus é mineral, que Deus é animal, que Deus é tudo isso, que Deus é toda a natureza? Não, o que é isso? Deus é um ser que está lá paradão, lá mandando em tudo, sendo ditador, sendo tudo. Para de pensar isso, que se você pensar isso aqui, daqui a pouco cai um raio na cabeça da gente, né? Ou seja, não é uma fé, né? É uma fé, é uma fé pressionada, uma fé com a faca na garganta, como a gente fala no popular. Ou seja, não é uma fé consciente, raciocinada. É, né? E é muito comum dentro das igrejas tradicionais, né, perguntar se você é temente a Deus, ou seja, você tem medo de Deus, né? Isso. Como se Deus castigasse, né? Deus, na realidade, não castiga ninguém, né? Faz a gente ter até medo de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quer dizer, poxa vida, você vai direto no sangue já, mas por que, que tem a ver uma coisa com outra, né? O que, que tem a ver com uma coisa com outra? Poxa vida, o amor de Jesus é que tem poder, né? E a gente tem que estar ligado é a isso. Não ligado às figuras, né? Igual nós estamos falando da crucificação. Nós, ao invés de nós nos apegarmos no nascimento, que é tão bonito, a gente se apega lá na morte, que é sacrificante. Eu penso até que no caso da crucificação de Jesus, parece que a gente não se perdoa nunca, e o auto-perdão devia ser importante. Cada vez que a gente lembra demais dessa crucificação, parece que a gente está se crucificando a nós mesmos, falando, ó, porque quem fez isso fomos nós, né? Fomos nós que fizemos isso lá atrás. O próprio ser humano, que nós podíamos estar ali, fizemos isso. E até parece que a gente não se perdoa. Até a volta de Jesus também. Eles até colocam, não, porque ele vai voltar. Então, se você não seguir na linha, se ele voltar... Eu até gosto de uma música do Roberto Ferreira, né, que ele fala que Jesus nunca foi. Como é que ele pode voltar se ele nunca foi? É o que nós falamos sempre, né? Não pode voltar quem nunca foi, né? Então Jesus nunca nos abandonou. E nisso que a Rosa estava falando, eu lembrei de outra coisa também, né? Dessas infantilidades nossas. O doutor Pedro, que foi obstetra há muitos anos, fez não sei quantos mil partos, né? E o doutor Pedro falava que quando ele se formou, o sonho dele era fazer o parto de Jesus, Jesus nascendo. Ele só um dia chegar uma mulher e aquela ser que ia nascer ali era Jesus. E ele ia ser o médico que ia receber Jesus. Já pensou? Pretensão, como, hein? Já era, aí você vê como é que é a nossa mente. Uma pessoa que já era formada, a nível superior, a elite do nível superior, que é a medicina, né? Mas a fé dele é tão grande, né? De falar, meu sonho era fazer o parto de Jesus novamente quando Jesus voltasse. Hoje ele conta isso, a gente vê como que os nossos conceitos vão mudando, como que a nossa mente vai mudando a partir do momento que a gente conhece, começa a exatamente seguir o que Jesus falou. Conheça a verdade, se você conhece a verdade liberta você. Então deixa a gente tranquilo para a gente lidar com Deus, para a gente lidar com o próprio Jesus, para a gente lidar com a espiritualidade. Deixa a gente livre para isso. Né? Mas espera-se realmente a volta de Jesus material, né? Como ele era. E isso a gente sabe que não tem, Jesus não tem lugar no mundo que nós vivemos hoje de uma forma materialista, né? Então, as pessoas não se tocam de Jesus espiritual, o Jesus que nunca nos abandonou, o Jesus que está sempre presente, né? Mas não querem ver Jesus descendo numa carruagem de fogo, vindo sobre as nuvens do céu. É esse o trecho das escrituras que eles se baseiam, né? Mas é uma coisa espetacular que se espera, né? Coisa que não vai acontecer. O que ele fala, quando você faz para uma pessoa que está caída, está fazendo para mim, sou eu que estou ali, né? Então, onde ele está ali onde as pessoas que precisam, nosso próximo, que quando a gente faz para eles, a gente está fazendo para Jesus, né? E podemos levar até para o lado racional mesmo, pensar com a razão. Que Jesus ia vir fazer aqui? Então... Né? Porque sendo que o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele chegou e falou. Só se ele chegasse, só se voltasse para chamar todo mundo de burro. Só se fosse, né? Em corpo falou, pessoal, matéria, né? Voltar aqui, chegar e falar, vocês não prestaram atenção no que eu deixei? Porque eu acho que Jesus não tem nada para acrescentar. O que ele já tinha que falar, ele já falou e pronto. Isso, isso explora muito isso, né? Como vamos dizer assim, uma esperança de que a volta de Jesus vai botar ordem no mundo, né? Coisa que a gente sabe que não é por aí, né? Mas vocês pensem bem, se digamos que Jesus voltasse ou alguém se fizesse como Jesus, o que ia acontecer? Primeiro, a mídia iria disputar uma entrevista coletiva com Jesus, né? Certo? Aí se pergunta, qual religião seria Jesus? Não, ele vai ser cristão, afinal foi ele que fundou, né? Mas qual cristão hoje, porque o cristianismo está pulverizado, né? Então a gente percebe que realmente Jesus, nesse mundo que nós vivemos, não tem lugar como matéria. Entendeu? É realmente valorizar o seu espírito. Provavelmente seria desacreditado muito antes dos 33 anos, né? Dúvida. Tem até uma brincadeira, né? Uma piada que fala que ele, o Papa estava lá, chegou o cardeal dele, correndo, e ele atende assim, ó, tem um telefonema para você, pro Papa. Aí ele fala, mas quem que é? Não, é Jesus na linha, você tem que atender. Aí ele foi lá, atendeu, Jesus, mas ele está ligando para nós, né? Uma notícia boa e uma ruim, né? Então, mas qual que é a boa? Não, a boa é que é Jesus. Mas e a ruim? Não, a ruim é que ele está ligando lá da Record. Então, e aí nós teríamos competência para aceitar, né? O restante dos cristãos consegue aceitar que Jesus podia lá estar conversando com o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, ou da Igreja Batista, ou da Igreja Pentecostal, ou, entendeu? Ou então está lá no Centro Espírita, já pensou? Está lá no Centro Espírita, quem que ia aceitar que aquele ali seria Jesus, né? A gente coloca essa história como piada, mas é muito sério. Não, é verdade. Né? Se Jesus chegando aqui, ele chegaria e ir para o lugar que ele quisesse, não tem? Não vai ser o seu Jesus que você está querendo, vai ser o Jesus que ele é. E é legal que assim, todo o ensinamento dele, você vê, como você falou dos avatares, você vê em ensinamentos hinduístas há 4 mil anos antes, até 3 mil anos antes de Cristo, ou 2 mil antes de Cristo, até 8 mil, que você tem alguns ensinamentos de Vedas e tudo mais, que você vê ali cravado a moral também cristã. Tem um autor que chama Paramahansa Yogananda, que ele tem um livro que chama Yoga de Jesus. Que ele faz a relação entre o Bhagavad Gita e os ensinamentos de Cristo. Ou seja, você vê que não é só no cristianismo que tem a moral cristã. A moral cristã é uma coisa que supera os limites das regiões. Então, religiões, o ensinamento de Jesus é universal. Ele não se detém a esse ou aquele núcleo religioso, essa ou aquela religião. Ou em tempo. É universal. É para todos nós e para todas as pessoas dos mais diversos segmentos religiosos. Por quê? A moral está dentro de nós, gente. Nós, então, simplesmente precisamos dar ordem, botar ordem nessa moral. E foi Jesus que nos trouxe os ensinamentos e o caminho para que isso acontecesse. Isso, nós vamos aqui para os nossos sorteios de hoje. A música para sorteio. Opa, legal. Os nossos sorteados aqui, né? Os nossos sorteados são o Cleberson Palma, é um dos ganhadores do livro doado pela livraria Casa do Caminho. E também o outro sorteado é o Vicente Ferreiro, da Vila Betânia. Então vocês dois ganharam. É Ferreira, né? Ferreira. É, Vicente Ferreira. O Cleberson e o Vicente podem comparecer a partir do dia 2, lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, e retirar os seus livros lá, que são doados pela Livraria Casa do Caminho. O próprio Mário Vinhas, que está aqui, já leva o nome de vocês, que fica lá aguardando vocês para retirar os seus livros. Tudo de bom para vocês, então, pessoal. Um grande abraço, paz e alegria em todos os corações. E nós vamos chegando também aqui no final do nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer muito ao nosso irmão Mário Vinhas, agradecer a todos vocês, dar um Feliz Natal para todas as pessoas. Semana que vem estaremos aí de volta, se Deus quiser, para encerrar esse ano também. Agradecer a vocês que nos ouviram durante todo esse ano. A gente tenta fazer o máximo aí para conseguir oferecer uma programação boa e também uma mídia legal, né? Esse ano nós mudamos a internet aí duas vezes para tentar melhorar, nós criamos a rádio online, nós trabalhamos direto aí com o WhatsApp, cada vez tentando aperfeiçoar melhor para poder enxugar bem essas informações que chegam no WhatsApp, no Facebook também, e a gente continua, né? Continua aí firmes e tentando cada dia fazer algo melhor aí para satisfazer o que vocês precisam, que são nossos ouvintes, para ter um programa de qualidade, um programa bem humorado, mas sempre a gente preservando a qualidade, sempre tentando passar alguma coisa importante da nossa doutrina para vocês. Bom dia a todos. No final nós vamos tocar a música Natal Branco com o grupo Roupa Nova. Vou agradecer também a todos os ouvintes. Só comentar aqui que é aniversário do Bessa, é dia 31 de dezembro, ele mandou aqui também. Então já está em tempo para a gente comentar também no próximo programa. E um Feliz Natal para você, nosso ouvinte que está escutando, sempre está com a gente aqui presente. Obrigado por ter acordado cedo, depois de ter dormido bastante tarde ontem, e estar prestigiando o nosso programa. E contamos com vocês para o próximo programa às 8 horas, que estaremos também fazendo ao vivo, né, dia 1. Então, obrigado pela participação. Aí já será um novo ano. Então, agradecemos por vocês, por todo esse ano, por todo esse carinho que vocês deram para nós. E até o próximo programa. Mário. Mário vai fazer a prece de encerramento para nós também. Mário, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pela sua presença aqui conosco. Não, é alegria minha estar aqui com vocês. E eu quero convidá-los agora para que juntos possamos nos recolher e avaliar que realmente essa é uma época mágica. É quando nós nos fazemos mais fraternos, quando nos fazemos mais unidos. E devemos tudo isso a Jesus, nosso bondoso Mestre, que procurou, quando da sua vinda até nós, deixar-nos todo um legado de ensinamentos e conhecimentos para que pudéssemos nos fortalecer. É preciso também que possamos avaliar a importância dessa época para que possamos refletir, mais um ano está se findando. Aquilo que nós fizemos, aquilo que não fizemos, aquilo que poderíamos fazer e não fizemos. Então, em tudo, tudo há oportunidade de se começar. Então, um novo ano se principia logo mais. E é através dos ensinamentos de Jesus que vamos estabelecer em nós um brilho cada vez mais intenso da nossa luz interior. É quando vamos procurar nos fazer mais fraternos, amigos, companheiros. Não uma única época, mas todos os dias da nossa vida. É procurar reconhecer naqueles com os quais convivemos espíritos que, como nós, precisam crescer. E se a gente se ajudar, vamos crescer juntos. É quando vamos demonstrar a paciência, a dignidade, a bondade de nosso coração. É quando vamos esticar as mãos para os mais necessitados, mas buscar as mãos dos outros se nos sentimos necessitados. Enfim, é sermos cada vez mais humildes, reconhecendo o valor dos outros, valorizando o nosso próprio interior. E assim, companheiros, que no final desse programa de hoje, fica a nossa gratidão a Jesus, o nosso reconhecimento por toda a sua bondade para com todos nós, toda a sua paciência para com nossos tropeços e erros, mas está sempre pronto para nos ajudar a levantar. Jesus, parabéns. Parabéns por seu simbólico aniversário mais uma vez. Mas o que nos interessa realmente é a grandeza, é o tesouro de conhecimentos que o Senhor nos deixou. Obrigado. Que assim seja. Você tá ouvindo essa música? Lá onde a neve cai, festejo a noite de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Olá, onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical. O Natal é sempre oração, oração da paz universal.